Esta prova lhe tirou e te ajudou a vencer. Só quem te viu e quem te vê hoje pode então dizer: olha, você não é o mesmo. Estava triste e humilhado, mas por Deus foi exaltado. Deus lhe tirou do cativeiro. E quem te viu chorando hoje te vê sorrindo. Quem te viu perdendo hoje te vê vencendo. Quem te viu caído, triste e humilhado hoje te vê de pé e por Deus exaltado. Quem te viu lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado sem motivação, vê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você tem que dizer: quem te viu e quem te vê. Hoje te vê vencendo. Quem te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. Quem te viu lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado e sem motivação, vê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você tem que dizer. Quem te viu chorando hoje te vê sorrindo. Quem te viu perdendo hoje te vê vencendo. Quem te viu caído, triste e humilhado, hoje te vê de pé e por Deus exaltado. Quem te viu lutando em sofrimento e dor, olha pra você e vê um vencedor. Quem te viu calado e sem motivação, vê que você tem uma nova canção. Quem olha pra você que dizer. Quem te viu e quem te vê, você já não é o mesmo. Como você mudou, hoje canta e glorifica, você louva ao Senhor. Deus mudou a tua vida.